O suor que arde na pele relata a convivência do mundo capitalista. Eu vi o crime, não compensa. Só lágrimas de sangue, os que se foram nunca mais voltou. Eu só cantei com a alma, guerra o sistema criou. O sangue do calvário, truta foi minha alforria. A arte de outro deus da guerra pra dizimar as capitania. Eu tô com o dedo no gatilho, não se aproxime do olho mágico. Em menos de um segundo, truta um crânio em pedaços. Não fui o que vocês queriam, mas no fundo eu sabia que o fuzil russo pede pouco na porta traria. Botando os maços de 200 conto a custa do peito perfurado do vigia morto. Eu sou um milagre renascido que destroça o paradigma. E cada rima uma granada pra ver os impérios ruir. Aqui não é roça, mas muito pai puxa a carroça. Pra não ver o verme e derrota chegar explodindo as portas. Tentaram me enterrar, mas esqueceram que o preço da minha vida Jesus pagou lá no madeiro. Fica com seu plaquê, só quero paz no travesseiro. Fuja dessa prisão, se liberte do cativeiro. A Matrix quer seu engano. Trálice transporta o sangue dos eleitos. Eu vivo quem afasta a morte. Eu não me iludo com os patek na boleia da BM. Na pista do TO0KM pros PM. Esse relato é verdadeiro. E se foram, nunca mais voltou. É Adriel, saudades demais cê deixou. Nossa, me falta até palavra pra contar. Quantos meninos bons a morte levou pro lado de lá. A lista vem armada, a ambição tá esperando. Medo se fez refém, o ódio chegou atirando. Muita treta, a dor de quem enterra o parente. A minha avó me mostrou um mundo diferente. We are proud. Quantos partes por segundo nessa contagem cronológica do medo, destroçando o paradigma, desvendo o segredo. Antes que a bala do polícia encontre você primeiro. A liberdade tão sonhada não seja velada. E os ventos que soprou aqui trouxe revolta e mais nada. O corre é da moeda e o lucro é vala. Só lágrima de sangue, terror da plebozada. Não terão minha rendição até o lacre do caixão. É que a use na gaveta não garante a proteção. Até guardei a fé, mas escultura de santo não. Mentes blindadas não se afogam na desilusão. Drink no inferno, os que se abala leva bala. A maleta tá vazia, os corpos tão no porta-mala. O apetite é de chegar explodindo. Agência bancária, pactual, corrida, reciclagem. De madrugada, se não fosse minha pretinha, dois pivete pra criar. A trilogia era sangrenta, sinfonia, ratatá. Cerrado é pesadelo, nem Kruger reinaria. Despertar te torna um alvo vivo da maçonaria. Que compõe o plenário inteiro dos ministérios, a vice-presidência. Seu Bolsonaro é só um fantoche, sem consciência. Antes da nove, o som da metralhadora. Traga paz, não rajando o crânio da promotora. B.O. de favelado não é só negar imposto. É traumatismo craniano no pé. Teste pelo celular, a vida é sem valor. Quem te falou na compra da vida que cê mata? Só Jesus pagou. B.O. de favelado não é só negar imposto. É traumatismo craniano no pedestre pelo celular, a vida é sem valor. Quem te falou na compra da vida que cê mata? Só Jesus pagou.